tô sonhando. Eu tenho um plano que eu não sei achar. Oh, eu tô ligado. E o papel pra acabar.